estamos na fazenda pra você. Pra começar o segundo Lua Automotivo pra você, na fazenda, Geleia detonando pra você. Prepare-se. Prepare-se. Welcome, ladies and gentlemen. Prepare to dance with one of Brazil's top DJ in the beginning of time. Estamos na fazenda, Alvivaço! Was like magic. And now, music is back with one of the best DJs in Brazil. A partir de agora, você vai dançar. Somente com as melhores. Everybody's going to the party, have a real good time. Bora, Eduardo Sub-Zero! Sejam bem-vindos ao show do consagrado DJ Geleia. DJ Geleia. O DJ oficial de Macapá. Tocando as melhores. Agora, aqui, the top DJ in Brazil. Todos tentam copiar, mas ninguém consegue fazer igual. DJ Geleia. DJ Geleia. O DJ oficial de Macapá. Tocando de um jeito que só ele sabe fazer. Sabe fazer. Todos tentam copiar, mas ninguém consegue fazer igual. DJ Geleia. DJ Geleia. O DJ oficial de Macapá. Tocando de um jeito que só ele sabe fazer. Sabe fazer. Nossa, galera, galera da GDS também no circuito aí. Um abraço, Eduardo Sub-Zero. Eu tô mostrando pra você. DJ Geleia. Do show também no circuito aí. Oi, Juninho. Olá, meu irmão. DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma, toma, toma, toma, toma. Tá aqui, Mujeraió. Um, dois, três, vai. Malandamente. DJ Gelé que tá tocando. DJ Lohan que tá tocando. DJ Lohan que tá tocando. DJ Lohan que tá tocando. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, descarada carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar a madeirada, a menina meteu o pé pra casa, mandou um recadinho pra mim. E olha o sucesso pra você! Nesse novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem vem embora, não paro de me torturar. Segundo no Alfa, que eu tô motivando a galera chegando com a gente aqui na fazenda. Minha resposta a te encontrar. Tudo ajustado, tudo certinho agora. Ei, meu amor. Te prepara que você tá com ele. DJ Geleia. Eu errei, te peço perdoe. Não sei mais que fazer. Amigão no estádio, você não tem. Essa é uma vitória automotiva pra galera. Eu errei, te peço perdão. Hoje por aqui, o segundo no automotivo na fazenda. Vacilo, eu te perdoo. Geleia. Hoje só te choro por ti. Canta aí, Bibi. Perdoe, yeah. Perdoe. Perdoe. Por um vacilo.

que me gustas, dale, mueve el cuerpo suave conmigo. Así, ey, ey, ey, báilame que quiero verte, posa conmigo en sexo. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte, posa conmigo en sexo. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces, y solo tú mereces que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby. No me importa, no me deja, solo me olha, me deseja. Quiero ver si se vaya a aventar a noche entera sin poder. Pedí un reggaetón pra você. Eu rebolo, te enloqueço, bate palma, que eu mereço. Quiero ver si se vaya a aventar a noche entera. Se quiser na vasilha, então vem, então vem, então vem. Tudo pode acontecer. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Segura no Luan, funk automotivo pra galera. Ou não, pode ser só diversão. Mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar. Vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Ou não, ou não, ou não. É geleia. Ei, teste. Sente a batida do PPA. Como é que é? Ei, sente. Teste. Vai. Sente a batida do PPA. Agora. Esqueceu do ex, tá livre, leve, solta. Ela só quer beijar na boca, boca, boca, boca, boca. Esqueceu do ex, agora tá em outra. Ela. Essa tá no CDzão do Eduardo Sub-Zero. Boca, boca. Aí, Eduardo. Ela tá doida, doida, doida, doida, doida, doida. Pra beijar na boca, boca, boca, boca, boca. Ela tá doida, doida, doida, doida, doida, doida. Pra beijar na boca, boca, boca. BBA. DJ Geleia. Esse eu assino embaixo. Copiou? Vai daí, Pepe. Ela quer liberdade, o seu corpo não para balança. Ela não segue moda, ela lança, porque ela é ousada. Com as amigas, ela não quer saber de romance. Tira onda, piloto Mustang, deixa louca, cachorrada. Está esquecido, agora encurtou o vestido. O decote tá mais abusado e também nada, nada. É caçadora, mercenária não é mais caloura. Deixou de ser menina santinha, agora é pegadora. Esqueceu do ex, tá ligado. Livre, leve, solta, ela só quer beijar na boca, boca, boca, boca, boca. Esqueceu do ex, agora tá em outra. Ela só quer beijar na boca, boca, boca, boca, boca. Ela tá doida, doida, doida, doida, doida, doida. Pra beijar na boca, boca, boca, boca, boca. Ela tá doida, doida, doida, doida, doida, doida. Pra beijar na boca, boca, boca. Ela tá doida, doida, pra beijar na boca, boca. Ela tá doida, doida, doida, doida, doida, doida, pra beijar na boca. Beija, beija, beija, beija, beija. Fala aqui com a minha mão, garota VIP. Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. E você? Eu tô numa relação e não em uma. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Fala, fala, fala, fala. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar, não vou desculpar. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Você, garota VIP, joga a mão em cima, fortalece e diz: vai, safadão! Vai, safadão! Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Que é isso? Me amarra, fiado! Ninguém entende! Cadê o gritinho dos aviãozeiros? Joga a mão pra cima e bate na palma da mão assim, tchá. E na fazenda pra você. Vou botar. Vizinhos. Vou botar. Meu pai. Mais alto. Vou botar. Desgraçado. Vou botar. Jorge Moça Flor, bota pra tocar aí, vai. Moça Flor. Eu Deus. Tiro e ela pede. Novinha, o que? O que tu quer, Iago? Fala. Ah, eu tiro e... Fala, Érico. Eu tiro... E aí? Novinha. Tá gostando, filha? Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar, vou botar. Bora, drive, cara! Meu amor, já tô cansado. Eu acho que eu vou tirar. Amanhã boto de novo. Estamos ao vivo na fazenda pra você. Vai! Jura com o time da batalha! Vai! Vou botar, vai, agudinho. Vou botar, e quer abrir? Meu paredão pra tocar. Vou botar. E se aviões no Marina Park? Elite CD mostrando força na crise. Vai! Alô, Nayane Rodrigues, manda aí. Sua mulher tem que quebrar com o dedo por fora. Vai! Eu tiro e ela fecha. Digo não e ela chora. E aguarrais o que tu queres. Vou falar não. Digo não e ela. Novinha, o que? Vem, vai, vai, vai, o que? Oh. Marujo! Meu paredão. Vai! Vou botar. Veja, viado! Vai! Olha que eu vou botar, vou botar. Fala, Tuzinho! Olha que eu vou botar meu paredão pra. Meu amor, já. Bora, Mangueira! Eu acho que. E aí, Bocão? E a galera chegando na fazenda, bagunçinho, chora aí, o velho DJs! Toda a galera do Conexão Amapá também no circuito, é! Bora, Conexão! Toda a galera do Rota 16 também no circuito aí! Um abraço! Pra viajar! Música. show de marcante. Ai, ai, ai, ai. Rota, tá no circuito aí. É do Conexão também, um abraço pra vocês. Olha lá o Eco que tá aumentando aí, ó. Tá indo e voltando. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Aí, Edivan! Toda noite sozinha, então parto se você é ao meu lado. Pessoal, Edivan, dá uma chegada com o Fabinho aqui. Olha, Edivan! Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora escutei nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marcha. Essa é mais uma marcha. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior referência em melody. Bora arrebentando. Dali, dali, dali, dali, dali. Foi culpa do amor, do amor. Me encontrei com você, me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem. Fala, galera do Badarlete também no circuito aí. Tão guturo, tô de boa. Segundo Luau, o funk automotivo, obrigado, Márcio, obrigado. Paulo, pelo convite, meu irmão. Você é minha garota. Olha a equipe GDS também no circuito aí. Filha, que pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você. Pra perto de você. E a GDS rompendo fronteiras com a gente por aqui na fazenda. Claro, geleia, pra cima. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira. Chuchu, bala de ouro também no circuito, bola passou. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama ou na lama. Vai relembrar, vai relembrar. Você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Eu sou maluca, eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca, eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Mais marcante Pete na fazenda hoje. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim. Você me apaixonou. Agora que toco em ti. Márcio, os gêmeos de Macapá, sucesso na fazenda. Vamos, meu irmão, pra você. As meninas do Badarlete estão à loucura com a gente na fazenda. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até real. Chegou com essa carinha de anjo. Defender meu coração do mal, da solidão, meu herói. O empresário Eduardo Sub-Zero também estrela na pressão no circuito. Vai com a gente, meu irmão. Diz pro meu coração, meu herói. As flores não estão mais artificiais. Na fazenda que você vai nos encontrar, meu irmão. Na fazenda, fora geleia! Banda Puro Desejo. Meu parceiro Rainan! O programa Conexão Amapá tá no circuito aí. Um abraço pra você, garoto! DJ Geleia. Esse eu assino embaixo. Copiou? E você não percebeu. Eu me apaixonei. E você não. Já já tem Fábio, tem Raul e tem Paulinho. Os DJs Paulo e Márcio pra galera. Segundo Luan Automotivo. Lembrando também que hoje tem concurso de funk pra eles, para elas, meu irmão. Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava que despertava o amor. Despertava o amor. E no seu olhar, que podia amar alguém. Pode ser que um dia você olhe em mim também. Eu me apaixonei e você não percebeu. Pública aí, gente. Quem perdeu um cartão de crédito do Itaú? Lenilson Rocha. Lenilson Rocha. Lembro de você. Galera, está ali saúde também no circuito. Aí, um abraço, meu irmão. Sempre. Tamo junto. Leitinho das marcantes também no circuito. O homem é bom. Geleião, geleião arrebitando nas marcantes pra você. Viviane Batidão. Música.